só, voltamos então agora para o segundo bloco aí dessa edição número 156, onde vamos falar um pouquinho aí das notícias, vamos falar um pouquinho também dos playoffs, né? É aprofundar um pouco mais o assunto aí da Cup Series e vamos também falar e dar uma previsão para Marshall que tá vindo aí, tá? Quero começar também respondendo a pergunta do nosso amigo aí, né? Nosso amigo mandou por e-mail a pergunta. Pessoal, que você quer mandar e-mail, tá? Não sabe como mandar e-mail, qual é o e-mail, né? Não sabe qual que é o e-mail. Mandar e-mail todo mundo sabe hoje em dia. Não sabe qual que é o e-mail? Pode mandar lá. leoguina@hotmail.com, tá? Manda a pergunta pra mim aqui que eu vou responder pra vocês, tá? Claro, sempre trazer a resposta pra vocês aí, tá? Só no título pode colocar lá NASCAR Triwide, ou Triwide, ou só NASCAR, né? Podcast Triwide. Coloca só no título um nome relacionado a NASCAR pra mim poder identificar na caixa de e-mail. Que minha caixa de e-mail, né, recebe 549 mil coisas, mil spam, né? Aquele negócio de venda de roupa, venda de sapato, televisão, celular, carro, né? Parece que eu vou comprar tudo, mas enfim, ele manda e-mail, né? Então, como tem bastante e-mail lá, flodando muito o e-mail lá de vendas lá, pode ser que algum e-mail de vocês acabam ficando perdido no meio dos e-mails, tá? Então, por favor, sempre relaciona um nome aí diferente aí, né? Relaciona aí com o nome, né, do podcast, para ser um nome diferente, para poder fazer a busca certa. Então, coloca lá Triwide, NASCAR, podcast, só pra mim identificar vocês melhor e não perder vocês na caixa de e-mail, beleza, pessoal? Então, por favor, mandem e-mail à vontade, tá? E o WhatsApp, também quiser adicionar o WhatsApp aí, também pode, 9213-1923, 9213-1923, beleza? E agora também tem Instagram agora, né? Instagram é bom pra caramba. Tem também, @leoguina, esse é bem fácil, assim como o meu Twitter, né? @leoguina. Beleza, pessoal? Então, aguardo o e-mail de vocês, aguardo o contato de vocês aí, beleza? Respondendo aqui o nosso amigo Vinícius Santiago, ele que mandou um e-mail pra mim perguntando sobre a Red Bull. Vocês lembram da Red Bull na NASCAR aí, né? Então, ele tá perguntando aqui sobre a Red Bull e perguntou se... Ele pergunta por que essa categoria, né? Deixa os parabéns pra nós pelo podcast. Meu amigo Vinícius, só existe esse parabéns aí porque existe vocês aí que estão... me aguentando aqui, né, toda semana aqui. Às vezes falha, mas toda semana eu tô aqui, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho da Red Bull aí, né, respondendo pro Vinícius aqui sobre a Red Bull. A Red Bull começou o namoro dela com a NASCAR em 2006, tá, pessoal? Foi quando ali a Penske ali, né, fez uma compra ali, tá, queria desenvolver, blá, blá, blá. Aí a Red Bull falou, pumba, né, foi lá e comprou essa parada aí, né, deu uma ajeitada aí e colocou, né, teve bastante assunto envolvido aí, né, nessa entrada da Red Bull na NASCAR aí, naquele momento, naquele ano lá em 2006, ela realmente estreou em 2007, tá, então teve bastante assunto aí, né, a dupla também era muito boa, Edinho Mendinger e o nosso amigo, quem foi, o Brian Vickers, né, o Brian Vickers que começou ali em 2007 ali, fazia as corridas ali pela Red Bull. Né, depois lá no próximo ano ainda não veio, foi fazer a full time só em 2008, né, com o Brian Vickers apenas, tá? O outro carro era tipo todo mundo, um monte de gente acabava participando, mas quem fazia part time era o Eddie Allmendinger, que fez a maioria das corridas part time no segundo carro, tá? Os dois carros corriam com o mesmo chassi, praticamente iguais, não dava só o número, era 83 e 84, tá? Eles correram sim com outros números, tá, na Red Bull, mas no comecinho, quando começou, foi o 83 e 84 com os carros da Red Bull. Realmente são uns carros muito bonitos, eu gostei muito dos carros naquele ano lá, mas também, né, ela correu também com o carro número 4, né, com o Casey Kane, quando o Casey Kane teve lá em 2008, tá? O Casey Kane, pessoal, passou lá para 2008 porque ele estava fazendo a ponte, né? Que ele estava saindo da Day, né? Então ele foi fazer a ponte que iria para a Hendrick, né? Que ele começou na Hendrick em 2012. Né? Então ele estava fazendo essa ponte para ir para a Hendrick Motorsports. Então ele teve que fazer um ano ali na Red Bull, né? Teve ali bons resultados interessantes. E naqueles resultados ali interessantes, venceu o Infinity no finalzinho do ano lá em 2011, tá? Então todo mundo ficou com aquela esperança, rapaz, mas você tá fazendo isso com a Red Bull, mas quando chegar na Red Bull Motorsports, e foi diferente, né? A história de 2012 pra cá, todo mundo sabe aí que realmente foi diferente, né? sempre com carros inferiores, o nosso amigo Casey Kane andou muito bem. Talvez no ano que vem, né, até já vou falar uma notícia aí das blocos de notícias, né, da parte de notícias lá, o Travis Mack, que fez duas corridas com o Denha Jr., vai trabalhar com o Casey Kane na Levin Frame Race 95, né, o ano que vem, tá? Então já tá certo o Carl Schiff aí pro Casey Kane, vai ser o Travis Mack, que fez duas corridas. Dessas duas corridas com o Denha Jr., foi muito bem em ritmo, terminou na 13ª posição, e depois foi a corrida foi New Hampshire. New Hampshire, onde que o Denha Jr. acabou rodando ali, teve aquele Big One ali, né? E o Denha Jr. e o Matt Truex Jr. acabou batendo de ré um no outro, né? Foi naquela bagunça lá, que nessas duas corridas que o Travis Mack teve, tá? Ritmo e naquela bagunça que o Denha Jr. acabou se envolvendo lá em New Hampshire, naquela corrida de New Hampshire, o Travis Mack teve. Podemos julgar aí se vai dar certo essa junção entre Casey Kane e o Travis Mack? Não. Porque vimos muito pouco do que o Travis Mack pode fazer, né? Não vimos grandes coisas que ele pode fazer. E o Casey Kane também está numa baixa, não está em uma alta aí, o Casey Kane, tá? Então, é uma duplinha arroz com feijão, vamos dizer assim. Agora, se vai ser arroz e feijão, vai virar um risoto, né? Se esse arroz e feijão vai virar um tutu aí, um risoto com tutu, sei lá se combina, mas é o que eu pensei aqui, né? Se vai virar uma coisa melhor, eu não sei, mas é o que tem aí pro ano que vem, né? O Travis Mack vai estar junto com o Casey Kane na Lebron Inferno Race 95. Eu espero, pessoal, eu tô meio confiante que ele vai fazer coisa boa ano que vem, tá? Vai fazer corridas interessantes, mas corridas interessantes para o carro 95, tá? Não coisas interessantes para o piloto de alto nível, tá? Fazer corridas interessantes para um carro pequeno. Então vai fazer um top 10 ali, né? Aparece uma com top 5 aqui, uma corrida em super oval, né? No oval misto ali, no oval pequeno, né? No short track ele parece bem, oval misto não existe. Já vai ter o Roval ano que vem. Talvez lá no Roval ele vai andar bem, né? Mas assim, eu acredito que ele faça coisas interessantes em corridas que são aquela coisa que foge um pouco do normal, tá? E geralmente as temporadas temos corridas que fogem um pouco do normal. Talvez nisso o Casey Kane aproveite alguma coisa. Mas tá brabo demais o Casey Kane. Tá devendo muito resultado e muito desempenho, né? É até interessante lembrar aqui em 2011, tá, pessoal? O cara, 2011, se eu olhar os números dele de 2011, fala, puta que pariu. Opa, falei palavrão, desculpa, pessoal. Você fala assim, nossa, esse cara, velho, vai arrebentar na Andretti Motorsports. Ele tá fazendo isso aí com a Red Bull, chegar na Andretti Motorsports, ele vai arrebentar, vai ganhar, assim, ó, ganhar 20 corridas de 36. Não foi nada disso que nós vimos. Enfim, depois, ô, meu amigo Vinícius, a Red Bull foi evoluindo aí, tá? Mas ela acabou acabando, né? Deixa eu ver que eu posso falar assim. Tá? Ela acabou acabando, né, realmente no final de 2011. Aí a BK Racing comprou, né, a Red Bull. A Red Bull realmente deixou aí. Não foi, tipo assim, foi algo assim que acabou aí, porque ela mais ou menos aí foi o Casey Kane foi embora, né, o Brian Vickers também estava de partida. Então realmente resolveram vender, né, talvez ali os problemas que tiveram aí na equipe aí, desenrolando os anos aí, talvez a velocidade que se esperava dos resultados não foi grande, né, para a Red Bull, como ela queria, assim como ela investia em outras categorias e os resultados vinham mais rápido. Ela viu que na NASCAR ia penetrar naquela gama ali dos caras, dos seletos, dos vencedores ali, né, não é tão fácil assim. Então não é só chegar com um dia, pá, tá aqui o dinheiro e ganhava tudo, qualquer coisa, né? Não era bem assim, então talvez ela foi embora, a Red Bull. Voltar? Creio que não, né? Creio que não, porque a Red Bull também está pensando já até em se retirar da Fórmula 1. Então, não sei porque ela também queria voltar para a NASCAR, que ela fez aí algumas coisas aí, algumas corridas aí, fez temporadas aí. E o resultado talvez não foi tão esperado que a velocidade que realmente era se esperava acontecer, tá, pessoal? Então, eu creio sim que ela não volte a Red Bull na NASCAR, pode voltar ano que vem, né? Que o car sabe me queimar a cara, ficar mais vermelho com pimentão, mas pode ano que vem voltar, né? Mas ainda não tem mínima chance de voltar, tá? Não se fala nada, não ventila nada aí que ela deva voltar. Mas pode voltar daqui 5 anos, sei lá, volta daqui 5 anos com, sei lá, se entrar aí o Gurgel, O Gurgel entrar na NASCAR, né? O carro brasileiro aí, o Gurgel, entra na NASCAR e a gente falou, vamos entrar com o Gurgel. Vai lá entrar com o Gurgel na NASCAR em 2020. Pode ser, sei lá. É, mas eu acho difícil isso realmente acontecer nos próximos anos, a Red Bull querer voltar para a NASCAR. Não vejo e não tem nenhum rumor que ela deva voltar para a NASCAR, tá, pessoal? Talvez a Red Bull voltar aí seria se associar com uma equipe grande aí e tentar fazer algo positivo, mas não vejo nenhum meio para isso acontecer. Não, eu não vejo a Red Bull perto da NASCAR, até porque, né, a Red Bull é concorrente da Monster Energy, que é a patrocinadora, né, da categoria aí. Eu acho que ela não vai querer colocar seu nome abaixo porque o patrocinador da categoria é a Monster Energy. Ela vai ser obrigada, a Red Bull, colocar um colante, né, do concorrente dela no carro dela. Não vai ser legal, não vai querer. É, talvez quando a Monster Energy sair, possa ser que sim, né, que realmente ela volte aí a correr na NASCAR, tá? Os donos sim pode voltar, mas não talvez com o Red Bull, com o nome ali, com o patrocínio Red Bull. Beleza, Vinícius? E foram anos interessantes, tá, pessoal? Só pra falar pra vocês, foram duas vitórias, 20 top 10, top 5, perdão, 56 top 10 e 10 poles no total, tá? O cara realmente que fez o maior destaque foi o cara que fez um grande campeonato, foi realmente o Casey Kane em 2011, tá? Que fez uma belíssima temporada, tá? O Scott Speed, aquele que correu de Fórmula 1, também fez temporada com a Red Bull, tá? Em 2010, tá? O Scott Speed lá. Então, mas não deu muito certo aí, o negócio realmente não foi pra frente. Beleza, Vinícius? Bom, como eu já falei, pessoal, Leoguina, Robotman, pode mandar pergunta que eu respondo para vocês. Seguindo aqui o barco, os assuntos aqui, quero falar dos playoffs, tá? Vou antecipar, eu iria falar das notícias, mas quero falar um pouquinho dos playoffs, principalmente da Cup, tá? A Truck Series, pessoal, a Truck Series começa aí, mais uma nova etapa aí, né, a Truck Series. Então, não tem por que eu ficar rodeando muito aqui, usar o assunto aqui na Truck Series, não. E também da Action Series, tá aí, foi o seu primeiro round ainda, do round de 8, tá? Mas aí, não temos muito o que falar, não, porque tem bastante coisa pra acontecer. A Truck Series também começa agora, só vou relembrar pra vocês aí quem tá aí, né, no round 6 aí. Christopher Bell, Johnny Sauter, Matt Crafton, John Hunter-Mechek, Ben Rhodes e Austin Sendrick, tá? O Austin Sendrick é o novato aí, ele que é o novato, que, o Hulk, né, o Hulk of the Year aí. Ele disputa o Hulk of the Year. Tá aí na sexta. É o sexto colocado aí. Tá, pessoal? Desses quatro aí, né? Desses seis, quatro vão pra Homestead, né? Não vou arriscar ainda ninguém que vai, porque eu não posso apostar e cravar o Christopher Bell que ele vai pra Homestead, mas ele funde o motor lá em Phoenix, como foi o William Byron ano passado, e não vai. Então, eu não vou arriscar em ninguém aí, não, né? Por enquanto não. Mas só para teorizar aqui, falar um pouquinho de cada um, que esse foi o grande campeonato dele, né? Já tem vitória aí no pequeno playoff aí da Truck Series. O Ben Rhodes também tem vitória também no pequeno playoff da Truck Series. O Johnny Sauter segue na mesma balada do passado, um ano incrível do Johnny Sauter, andando muito bem, bem próximo do Christopher Bell. O Matt Crafton, nós sabemos que é um cara perigoso, né? É o dinossauro perigoso aí da Truck Series. O John Hunter-Mechek, aquele cara vaca braba, né? Qualquer coisa, ele precisa passar por cima, tem um trator, ele passa pra ganhar. E temos o Austin Sendrick, que sinceramente, pessoal, eu não acreditava que ele ia chegar tão longe assim, porque fez um ano bem cruzinho mesmo, né? E tá onde tá aí, tá no round de 6, o Austin Sendrick. Ele seria um cara que eu tiraria de Homestead? Não, não vou tirar ninguém aqui, porque se eles chegaram até aqui, porque alguma coisa eles fizeram, tá? Então, vamos aguardar aí, vamos ver aí. Eu quero ver Marshall, né? Depois eu quero ver Phoenix. Para fazer alguma aposta, para querer opinar sobre alguma coisa aí de quem realmente vai, né, para Roma, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí. Da Icon Series, pessoal, eu falei bastante no bloco, lá no primeiro bloco, né? Não quero ficar, amassando barro aqui para falar do mesmo assunto aqui, falar. Então, eu não vou falar muito aqui da... Não vou nem falar da Action Series, tá? Só os oito que estão aqui, que seguem na luta aqui. Algren, Byron, Sadler, né? O Paul, Tifty Reed, Enik e o Custer, tá? Esses são os que seguem aí, tá? Então temos bastante coisa pra acontecer aí. Mas agora sim eu quero falar, tá? Com certeza eu quero falar dos outros classificados da Cup Series após Kansas, March para a próxima corrida, né? Que vai abrir o round de 8 aí. Bom, como saímos de Talladega, quero voltar lá que é assunto de Talladega. Saímos de Talladega na seguinte forma, pessoal. O Matt Truex Jr. venceu, né? Não venceu Talladega, venceu a corrida anterior. Que foi Charlotte, se não me falha a memória. Foi Charlotte, né? O Talladega quem ganhou foi o Brad Keselowski. Então tava os dois já garantido, tranquilo, maravilhoso. Já tava nos playoffs lá no round de 8. Tava classificado, fechado, né? Tínhamos o Kyle Larson, que saiu de Talladega na terceira posição. O Kevin Harvick também a 22 pontos. O Larson a 29 pontos da zona de corte, que seria o Kyle Busch, que tava em nono, que seria eliminado, né? Se caso acontecesse ali o corte em Talladega. Então o Kyle Larson tava tranquilão, suave na nave. Era só completar a corrida do Kansas, que já tava dentro do round de 8. Kevin Harvick 22 pontos, Danny Hedley 21, Chase Elliott 20, Ryan Blaney lutava assim na zona da vamos pra começar de novo. Ryan Blaney lutava na zona da degola ali, né, na zona de corte ali, tava 9 pontos à frente apenas, e Jimmy Johnson também é 7 pontos à frente, né, da zona de corte, que era o Kyle Busch. Kyle Busch tava fora com 7 pontos, Kenseth tava 8, o Rick Serrano Jr. tava 22 pontos e o Jay McMurray 29. Esses dois aí já estavam que já que meio que a vaca já tinha ido, já, né? Já a vaca pesou aí, né? Então já tinha ido embora a vaca aí. Esses dois aí era complicado, tinha chances, né? Poderia aí uma combinação de resultado ali e aqui, poderia sim ter se classificado, né? Mas esses dois aí já tava ido, já a vaca, né? Já não tinha mais chance. Enfim, já foi assim que chegamos para Kansas, né? E como saímos de Kansas? Matt Truex Jr. classificado, com certeza, né? Venceu mais um, o nosso amigo Matt Truex Jr. São 3 vitórias no playoff. Kyle Busch na segunda posição, com 2 vitórias no playoff. Keselowski também agora com 1 vitória no playoff. Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Danny Hamlin, Ryan Blaney e Chase Elliott. Mas cadê, Leonardo? Você tinha falado que o Kyle Larson estava na terceira posição, 29 pontos à frente da zona de corte. Sim, estava, mas aí teve o motor fundido na volta 73, né? Que foi para as garagens lá, foi para a garagem. Parou o carro lá, desligou lá e ficou lá esperando uma chance lá, um acaso do destino lá. Alguém que estava na frente dele quebrar, por exemplo, o Jimmy Johnson quebrar, né? Que estava bem perto da zona de corte para ele poder se classificar ao Kyle Larson, mas isso não aconteceu. O Kyle Larson está fora da temporada, fora da temporada não, está fora da luta pelo título da temporada 2017, tá? Pessoal, é o que tiramos de lição mais uma vez esse ano. Tiramos no passado, tiramos esse ano. A NASCAR não consegue fazer uma cirurgia plástica para arrumar esse Frankenstein que ela criou, tá? Ela criou um monstro e tá tentando deixar esse monstro bonitinho. Mas mesmo assim, pessoal, com muito esforço, ela não consegue, tá? O cara do ano, o cara que fez boas corridas, o cara que chutou bundas, tá? Não gosto de falar muito palavrão não, porque eu gravando podcast, tá? Porque tem, às vezes tem crianças que ouvem, tá, pessoal? Então, quando eu falo criança, é menor de idade, tá? Não é, então, eu já sou velho já, então pra mim, com 15 anos já é criança. Então, pessoal, minha filha tem 3D bebezinha ainda pra mim. Então, o Kyle Larson, pessoal, tava aí, ó. O Kyle Larson é aquele cara que chegou pra arrepiar o ano, entendeu? Tava arrepiando. Ficou fora, não vai disputar o título. Por quê? Porque tem um sistema chamado Playoffs, né? Que é onde o cara que onde que... O Playoff, pessoal, na verdade, o Playoff, na minha cabeça, assim, o Playoff serve pra quê? Pra tirar o cara que anda mal, né? Se você, tipo assim, você vai 30º, 28º, 20º, tá? Você fez péssimo resultado, você tá fora. Mas não tem aquele negócio do cara que, tipo assim, como quebrou o motor, furou o pneu, entendeu? Ele tá lá, ele passando lá na reta, lá, bonitão lá. Aí só um cara que nem um louco, assim, lá no do pista, pá, e bate nele, entendeu? Não tem isso com, não tem, aí não tem campeonato que aguenta, não tem ponto, entendeu? Não tem uma regra, tipo assim, ah não, o cara quebrou o motor, mas ele tem 20 pontos de bônus porque quebrou o motor. Não, o cara furou o pneu, mas ele tem 10 pontos de bônus. Não, o cara foi batido, não, ele tem 15 pontos de bônus. Porque o cara bateu e prejudicou, então ele não tem, pessoal. Então, assim, eu fico bravo porque a NASCAR cria uma porcaria dessa daí, entendeu? E insiste ainda, entendeu? Agora criou o tal dos pontos do playoff, né? O Matt Truex Jr. vai ter temporada brilhante. O Matt Truex Jr., tô falando, o Matt Truex Jr. vai chegar em Roma, você vai chegar lá, vai chegar. Ele tem certeza que vai chegar. Ele vai chegar em Roma, vai quebrar o carro. Aí vai quebrar o carro, vai ficar com um carro de pastel. Aí eu vou maiar a NASCAR no pau aqui, não depois na edição, nem sei como vai ser, mas eu vou maiar no pau aqui. porque fez uma porcaria desse playoff aí e não acaba com essa porcaria, gente. Tem que acabar com esse playoff. Isso tem que não existir mais, tem que acabar. Porque tá tirando o brilho da temporada do cara que faz uma grande temporada. Nós queremos descobrir o campeão da temporada do cara que fez uma grande temporada. É igual na Fórmula 1, igual na IndyCar, igual na MotoGP, igual na V8 Supercars, igual na Stock Car Brasil, igual na corrida de kart aqui, que tem aqui na cidade vizinha de Ribeirão Preto aqui, ó. Lá no campeonato de corrida de kart, lá ganha o cara, é o campeão da temporada lá, o cara que faz as melhores corridas, ganha pontos, toma pontos. Entendeu? Não é o cara que faz playoff. Não existe isso, entendeu? Mas enfim, vamos seguindo aí. Então, nós temos um dos caras que eu cravei em Homestead. O cara não vai estar porque quebrou o motor do cara, entendeu? Então, o cara quebrou o motor dele e azar do cara. Agora ficou fora. Então, assim, agora quem sabe o Kyle Larson ano que vem? Quem sabe? Se ele não quebrar, ele vai estar em Homestead pra lutar pelo título. Isso, pessoal, isso aqui, esse tipo de campeonato, fez quem Kyle Edwards deixar a NASCAR, tá? Ele deixou a NASCAR porque ele já tava cansado já. Porque o sistema pra chegar lá é tão difícil, é tão complicado, entendeu? O cara chegar lá e ser campeão. Aí que você tem que fazer contar com a sorte. Aí quem tem sorte? Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, por exemplo, tem sorte pra caramba. Agora você fala que o Jimmy Johnson não tem sorte. Jimmy Johnson tem sorte, muita sorte, entendeu? Jimmy Johnson no primeiro ano de 2014, é já o próximo cara que eu vou falar. O Jimmy Johnson de 2014, ele que saiu no round do meu round. Aí depois no próximo ano ele saiu no round de 12, tá? Aí ele chegou no round de 8 e foi campeão. Entendeu? Foi pra round e foi campeão. O cara tem talento? Tem talento, claro, tem talento. O cara tem 7 títulos, tem 83 vitórias, né? O cara anda muito, muito bem, o cara é perigoso. O cara, quando chega no final de corrida, ele tá sempre no top 5 ali. E se bobear, o cara vai lá e ganha a corrida. Não, o Jimmy Johnson é um cara perigoso. É um cara muito bom. Tem um excelente carro, um excelente equipe, um puta de um crowd chief. Eu queria ver o Jimmy Johnson sem esse cara, Chad Knauss aí. Eu queria ver um Chad Knauss trabalhando, por exemplo, com o Ryan Blaine. O Chad Knauss com o Ryan Blaine, pessoal, ia ser um negócio, ia ser, ó, ele de mágica. Ia fazer a temporada, a melhor temporada que tem. Esse Chad Knauss junto com o Ryan Blaine, por exemplo, tá? Então, fica ali esse campeonato aí que, tipo assim, o ano passado o Jimmy Johnson foi campeão, irmão. O Jimmy Johnson fez nada. Não fez nada, igual tá fazendo esse ano. Eu tô falando aqui, eu tô começando a ficar bravo já. E vou até relembrar aqui as vitórias do que o Jimmy Johnson fez nessa temporada 2017 aqui. Vamos relembrar aqui. Qual foi a última vitória do Jimmy Johnson? Foi em Dover, tá? Foi lá em Dover, Dover lá em junho. Quase junho, hein? Faz tempo, hein? Quase junho. Você nem lembra que você fez dia 4 de junho, né? Ninguém lembra quem fez 4 de junho. Que tá falando? Pode até lembrar aí, porque se foi festa de aniversário do primo, né? A menininha gostosa. Opa, falei pra lá, viu? A gostosa da escola fez aniversário, você foi lá e deu um beijinho nela, sei lá, foi um churrascão, comprou o carro, chegou o carro novo, comprou, né, alguma coisa assim. Mas ninguém lembra que fez 4 de junho. Então o Jimmy Johnson venceu a última corrida lá. Viu? Lá que venceu a última corrida do Jimmy Johnson. E depois de lá a pessoa não fez mais nada, Se não me falha a memória, depois de lá, até começar os playoffs, foi apenas 2 top 10. Inclusive um foi o 8º, o outro 10º. Eu não vou ficar procurando número aqui agora não, tá? Mas foi mais ou menos isso que eu me lembro que eu fiz, mas até falei sobre isso antes de começar o playoff, tá? Então foi isso que o Jimmy Johnson fez. O Jimmy Johnson fez nada, bateu, sexta-feira arrebenta carro, né? Fez algo enigmático, né? Aí agora eu vou falar pra vocês os números aqui interessantes, que até que foi o palavra do Léo Guina nessa semana lá na página do Facebook Triwise, tá pessoal? Entra lá, podcast Triwise, tem a página lá, né? Eu posto as notícias lá quando sai fresquinha lá. Eu costumo postar, às vezes não posto na hora porque eu tô trabalhando, eu espero a hora da janta pra postar, ou eu posto assim quando eu saio do trabalho, né? Como eu vou de busão, então numa volta no busão lá, eu vou lá, os povos ficam, ó, que é isso aí? Que é isso aí? Eu fico lá digitando lá, um monte de parada lá em inglês lá, que nem entende porcaria nenhuma, mas eu fico lá, né? Pra isso realmente é pra levar pra vocês aí. Inclusive, pode entrar lá que tem um vídeo do anúncio aí do Bobo Wallace na RPM 2018, né? Então, pessoal, eu postei lá no Palavra do Léo Guina essa semana falando sobre Jimmy Johnson e Holmes. Esse é o nome lá, né? Palavra Léo Guina, Jimmy Johnson e Holmes, né? Eu falei um pouquinho aí do Jimmy Johnson, tá? Mas eu quero que falar pra vocês aqui, né? Eu não vou ler o texto que eu postei, que eu quero que vocês entrem lá e leiam. Tá? Entra lá, leia, curte, compartilha, posta, né? Faz, fica à vontade lá. Sobre o Jimmy Johnson nas próximas etapas aí, né? A próxima etapa agora é Martinsville. Martinsville, o Jimmy Johnson tem 9 vitórias. Tá? 9 vitórias, eu ainda falei ainda durante a corrida no Kansas. Eu falei assim, ó, o Jimmy Johnson vai acabar ganhando hoje, que era no Kansas, não ganhou, mas terminou bem, foi em 11º, né? Foi em 11º, eu acho. Então o Jimmy Johnson terminou ali bem, Ele terminou bem pra se classificar. Classificou, isso que interessa, mundial. Classificou, pronto, tá classificado. E vai ganhar em março e vai estar direto já em Homestead, tá? Março, pessoal, tem 9 vitórias. Beleza? No Texas são 7 vitórias. Uma mil e meia com o Jimmy Johnson. No Texas são 7 vitórias. É o cara que mais tem mais vitória nessa pista, tá? De todos. É o cara que tem mais vitória. São 7. E em Phoenix ele tem 4 vitórias. Ele é o segundo cara com mais vitórias em Phoenix. São 4 vitórias. Quer dizer, ele tem grandes números nas próximas corridas. Então é um cara que com certeza vai vencer uma dessas corridas. Pode ser que não vença, tá? Mas nós sabemos que o Jimmy Johnson vai sim fazer grandes corridas nessa uma dessas três pistas aqui. Ele vai fazer grandes corridas e com certeza ele vai estar em Homestead. Aí esse cara aí vai tomar o título do cara chamado Matt Truex Jr., tá? Tô colocando um sim, tá? Pode acontecer. Aí vai, esse cara aí, eu quero chegar no ponto que esse peão vale nada, tá? Não vale nada isso aí, não vale nada pra achar o campeão, tá? Então, pode chegar um Jimmy Johnson que não fez nada a temporada inteira. O cara venceu a última corrida lá em junho, tá? Não fez nada, bateu, tem 40º lugar, tem aí as piores posições dele numa certa época aí do campeonato aí do regular, tem as piores posições da carreira dele, Jimmy Johnson, tá? Na sequência lá que ele teve, tão ruim que foi. Então, esse cara pode chegar aqui em Homestead, pode chegar aqui em Martinsville, pode chegar aqui no Texas, ou Phoenix, vencemos essas corridas aí que ele tem bons números, Jimmy Johnson, anda-se muito bem, Jimmy Johnson, principalmente em Martinsville, Jimmy Johnson anda demais, o cara é bom mesmo, o cara é bom, igual na fala aqui no interior aqui de São Paulo, tá? O cara é bom mesmo. Então o cara anda muito bem, pode fazer grande corrida, tá? Tem chances sim, reais, totais de vencer uma corrida, tá? É o Jimmy Johnson, junto com aquele cara chamado Chad Knoss, é um mago Chad Knoss, entendeu? Então pode chegar um cara esse aqui, ele pode ganhar a corrida, né? E ir pra Homestead. Aí Homestead vai chegar o Matt Truex Jr., vai furar o pneu e esse cara vai ser campeão. O cara não fez nada a temporada inteira, tá? Venceu a última corrida lá em junho, dia 4 de junho venceu a última corrida. Chega em Homestead, o Matt Truex Jr. fez a temporada brilhante, fez tudo com 7 vitórias. Vou colocar aqui, não venceu mais nada, tá? Chega lá em Homestead com 7 vitórias. A temporada do cara é fenomenal, brilhante mesmo. Mostrando cada corrida que passa, tá? É o cara que mais estágio venceu esse ano. Cada corrida que passa mostrando o melhor desempenho. Dando volta por cima, sim, também, o Matt Truex Jr. Aí vai lá, fura o pneu, e o Jimmy Johnson foi na temporada, campeão, entendeu? Isso que me deixa chapado, isso que me deixa bravo, porque essa porcaria desse tal de playoff, antigamente era cheio de negócio de playoff, entendeu? Me deixa chapado esse negócio aí. Pode acontecer também, né, sei lá, pode acontecer também do Chase Elliott ser campeão, tá? Sim, tem méritos pra ser campeão, tem méritos, mas não condiz com a temporada dos pilotos que estão fazendo grande temporada. Ano passado foi uma pena. Ano passado eu queria ter visto uma briga direta entre Matt Truex Jr. e Brad Keselowski pelo título. E não vimos, porque os dois foram eliminados depois do round de 12 lá em Talladega, tá? Talladega foi os dois eliminados. Um bateu, o outro é problema de motor, né? Os dois foi pro vinagre. Esse ano tivemos o Kyle Larson, que realmente era um cara que eu queria ver lá em Homestead lutando pelo título. Ia ser muito legal, ia ser interessantíssimo de ver Kyle Larson deixando todo mundo para trás, ia ficar com todo mundo com cara de pastel lá em Homestead, e esse Kyle Larson sendo campeão. Esse cara, gente, esse Kyle Larson, ele é abusado, entendeu? Esse Kyle Larson, ele é bom, é um menino abusado, entendeu? Então eu queria ver esse Kyle Larson fazer isso. Como assim que eu também quero ver, até complicado você querer ver todos os campeão, porque é uma loteria, entendeu? É uma loteria, porque não é uma temporada que vai se formando um campeão. Não, é uma temporada que você tem que rezar assim, para todo mundo, para tudo quanto é santo, para você não ter um problema de motor, não ter um problema de pneu furado que te estraga a sua corrida, não ter nada para estragar a sua corrida, para você avançar, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ter sorte e muita fé. Talento e carro não é muito importante, não. Agora, sorte e fé é importante, né? Mas esse é o campeonato. Esse é o Frankenstein que a NASCAR criou e vem fazendo as suas cirurgias plásticas para tentar remendar o Frankenstein dela. Tá conseguindo? Não tá conseguindo. Tá melhorando, tá mais bonitinho, mas não conseguiu realmente blindar e coroar e levar e dar. Ou realmente. Fugiu a palavra que eu ia falar. dá a real chance pro cara, dá a real chance que ele já consegue, já com esses pontos de playoff, aí basta somar 59 mil pontos de playoff, que você já consegue estar classificado lá na frente, tá? Realmente, eu queria ver os caras realmente que estão fazendo um bom campeonato, né? Tá realmente lutando pelo campeonato. E nós já temos aí um cara que fez um grande campeonato, fora já da luta pelo campeonato, que é o Kyle Lance. Beleza, pessoal? Então não vou ficar mais bravo, não. Chega, já passou, tá? Eu vou seguir o bonde aqui, né? E vou falar um pouquinho das notícias, né, da semana aí. Como eu já falei, que o Travis Mack vai estar no carro 95 aí junto com o Casey Kane, tá? Temos também algumas mudanças aí, alguns carros aí e tal, tá, piloto pra lá, piloto pra cá, na X-Men Series. Ainda tem muita coisa pra acertar na X-Men Series, tá, pessoal? Então eu não vou falar muita coisa, não vou fazer um balanço, não vou fazer nada, não, porque tem bastante cadeira pra ser arrumada ainda, ser ajeitada pro ano que vem, tá? Mas temos algumas mudanças já, vai ser Brandon Jones pra lá, vai vir Matt Tift pra cá, o Tesouro Protocinho pra lá, né? Tem uma bem legal também, que é a Stuart Haas, né? A Stuart Haas Racing, né? Se fundiu aí com a Fred Biagi, né? Com a Biagi Dembash Racing, que é aquele carro 98, branco, a lista azul em cima, né? Azul, lista dupla em cima, tá? Lembra aquele carro lá, que melhor ganhou uma corridinha lá esse ano lá em Talladega, ou foi Talladega ou foi Daytona, não recordo, tá? Aquele carro branco lá, tá, pessoal? Aquelas duas, aquela lista dupla em cima, aquele carro lá da Biagi Dembash Racing, tá? Ela se fundiu com a Stuart Haas Racing, tá? Ela vai receber um pouco do apoio ali, tá? Então vai ser interessante essa soma entre os dois aí na X-Men Series, tá, pessoal? Então, eu vou esperar um pouquinho mais aí, se fala dos pilotos, quais pilotos podem correr aí, tá? Se fala também que por isso o Alec Mirola pode estar realmente, vai fazer part-times ali, né, nesse carro 98, né? O Kevin Harvick vai fazer corridas com os irmãos lá da pizza, da Boulder Pizzas lá, né? Então ele vai estar nesse carro 98 aí ano que vem. E vai também, né, se fala aí que o Eric Mirola poderia fazer também algumas corridinhas aí com esse carro 98 também. Fala do Casey Mears, né, o Casey Mears que tá nesse carro aí também, que ele tem um patrocínio, mas ele tem algo meio que filiado aí com a SR, talvez, não sei se corre ou não, então tá nesse impasse aí, mas essa é uma notícia bem legal, né, do Fred Biagi, o carro, o dono do carro, né, o Warner, é o do carro, é o Fred Biagi, Biagi Dembash Racing, né. Vai estar aí se fundindo com a Stuart Haas Racing, que realmente é uma parceria bem legal, tá? Não é certo ainda que Eric Mirola vai realmente para a Stuart Haas Racing, mas o comentário é forte, aumenta cada vez mais a chance realmente da Danica Petro deixar a Stuart Haas Racing e tá indo o nosso amiguinho aí, Eric Mirola. Beleza, pessoal? Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, não reparem que vai ficar muito no telefone, tá? Eu vou tomar água aqui. Então, tomem água aí também, tá, pessoal? Fica à vontade. Eu fiquei bravo. Vamos seguindo aqui o bonde aqui. Temos também aí realmente a notícia que mais me chamou a atenção, a notícia que me fez aí fazer os remendos nesse podcast aí, é o anúncio do nosso amigo aí Bubba Wallace no carro, no Ford 43, né, da RPM, do Richard Petty Motorsports, em 2018, tá? O mais, assim, ó, de tudo que eu li, de tudo que eu vi, né, a frase mais legal que eu achei foi do Bubba Wallace, que ele fala assim: estou me sentindo na família, tá? Tipo assim, ele tá sentindo já da família Pérez, né, porque o Pérez aí segundo legado e tal, ele tá se sentindo na família, tá, pessoal? Então, assim, o nosso amigo Bubba Wallace tem uma grande responsabilidade no que vem, que é trazer os bons resultados pra essa equipe aí, tá? Vou dar uma sobrevida a essa equipe aí, até num clipe, esse clipe, tá, pessoal? Vocês encontram aí também na página do Facebook lá do podcast The Wide. Eu postei o clipe que foi aí, o anúncio aí, né, do Bull Wallace no 43. Mostra aí no finalzinho lá o Richard Petty passando o óculos pro Bull Wallace. Realmente é muito legal, é de arrepiar o clipe, tá? Ali a narração das histórias do Richard Petty ali é muito legal. Tô muito feliz, muito satisfeito com essa notícia aí, tá? Com o Donald Ross Jr., o Bubba Wallace, na Richard Petty ano que vem. o que se esperar pro ano que vem desse cara aí. O Wallace, que teve alguns problemas quando ele fez aquelas corridas esse ano, tá? Ele falou, poderia ter feito melhor, mas ninguém pode culpar ele. Eu, pelo menos, eu não culpo, né, o Wallace dos erros, que cometeu sim alguns erros também. Não vou culpar o cara também porque ele fez, teve alguém ali, alguma inexperiência, ou bem afobado realmente pelo resultado, tá? Só espero que ele não seja tão afobado ano que vem, porque realmente o resultado vim, né? O resultado vim pra ele, e as coisas acontecer de forma positiva pra esse cara aí, que vai ser muito, mas muito legal mesmo ver esse Bob Wallace ano que vem, é, na Richard Perry Motorsports em 2018, tá? Eu quero ver muito esse cara aí, quero ver esse cara andando bem pra caramba mesmo, tá, pessoal? Bom, temos outras notícias também aí, ainda não foi, não saiu, ou eu não li, ou não encontrei, né, as punições aí de, as punições do Kansas, tá? Ainda não, eu creio que ainda não saiu, tá? As punições, deve sair mais tarde essas punições aí. Eu, com certeza, não saiu as punições aí, ou eu não li ainda, eu não achei as punições aí, tá? Mas deve sair um pouco mais pra frente na semana aí, se é que houveram também, né, as punições aí. Mas enfim, eu quero falar já também um pouquinho, né, aproveitando o assunto aí de Marshall, tá? Então eu quero falar de Marshall aí, Marshall que tá vindo aí com uma novidade, que vai ser a corrida noturna, não vai ser esse ano ainda, tá, pessoal? A corrida ainda segue aí, vai ser no domingo à tarde, às 5 horas, tá? A largada da corrida aí, de março da Cup Series, tá? Estarei ao vivo, né? Vou estar assistindo corrida ao vivo. Estava de folga semana passada, segunda-feira. Essa semana estou de folga no domingão. Então vou estar de folga no domingão junto com a NASCAR, com a Cup Series. Realmente eu vou com certeza assistir essa corrida aí, que é uma corrida que promete muito, né? Então, falando um pouquinho dessa, um pouquinho dos números aí, tá? Dessa, para essa corrida aí, eu quero também aproveitar e falar um pouquinho dos entrelist, tá? Temos aqui um entrelist aqui da Cup e da Truck, tá? Falar um pouquinho também, bem rapidinho, mais da Truck, da Cup segue tudo normal, tá? Não teremos aí grandes novidades aí, mas a Truck Series realmente temos bastante novidade aí, tá? Bastante cara que corre no regional, né? O Darson Crow é um cara que corre no regional ali, vai estar em Marshall, tá? Temos também o... Cadê o... outro cara aqui também, o Todd Peck também, o Austin Yourself, que correu na Arca, também vai estar aqui, Todd Gallery, pessoal, vai estar no 46 na KBM, tá, vai fazer, espero ele aqui também fazer boas corridas, e vai estar também o campeão, né, o campeão lá da KN também, o Harrison Burton. Então teremos ali, né, o que vimos na KN, na KN Pro Series Rist, né, que é a briga entre, do título que foi entre Todd Gallon e Harrison Burton. Os dois vão estar na KBM, vão ser companheiros de equipe e vão estar na pista em março na corrida pela Truck Series, tá? Vai ser muito interessante, holofote nesses dois aí. Esses dois aí também, pessoal, já são um pouquinho do futuro que está vindo aí, beleza, pessoal? Greg Golden, ou Greg Cowling, vai estar aí no 15 também, da Jay Robinson, tá? Jay Robinson faturando os seus dólares aí, né? Teremos também o Mike Senica, né, vai estar aí no 57 também. Vai estar o Patrick Ermeling, também vai estar no 83, tá? É um nome interessante também. Mason Dias também vai estar aí. E temos também o Regan Smith, vai estar no 92, tá, pessoal? Então o Joel, o Regan Smith aí. E o Ken Grill vai estar também no 99, tá? Temos também, sim, claro, né, o Ty Dillon também vai estar correndo aí na Truck Series. Vai estar correndo pela Fundação Grace, tá? Essa informação também, pessoal, tem lá na página do Podcast Wide, tá? E vai correndo, tá correndo pela Fundação Grace, né? Bem interessante aí, né? Outubro Rosa e tal. Então o tal Dino vai estar no 87 aí. Vai ser bem interessante essa... vai ser bem interessante. Espero que seja interessante a atuação do Tadino. Ele vai correr na Nenco Motorsports, que é os truques ali do Johnny Metcalf. Beleza, pessoal? Então esse é um pouquinho do entrelist aí. Vai, com certeza vai ser e teremos, tá, uma boa corrida lá. Pessoal, pode sentar na sala aí, pode preparar um balde de pipoca bem grande aí, tá? Comprar umas 3 cocas do Elite, porque vai ser um dia bem longo, tá? E essa corrida promete ser muito boa, assim espero, tá? Falando um pouquinho então do entrelist aqui da Cup, tá? Da Cup não temos muitas novidades, nada de tão diferente assim. Jeff Hyde vai estar no 33, tá? Então, segue tudo normal. O Carl Long vai estar no 66. Nada de espetacular aí não, nada de diferente. O DJ ele vai estar no 7 da Tony Baldi Racing, tá? O DJ ele também tem 500 anos na NASCAR, mas é, ele teve chance assim, de fazer, de ir para uma equipe grande aí, o nosso amigo DJ. Então eu já quero partir para os números aqui, né? Os números de Marcival, tá, pessoal? Os números que eu sempre gosto de ler para vocês são 137 corridas já realizadas em Marcival, tá? A primeira foi no dia 25 de setembro de 1949. Todo mundo aqui, acho que ninguém era nascido aqui. Quem venceu foi o Red Baron, tá? E a última corrida foi nesse ano aí, em abril desse ano aí, com a vitória do Brad Keselowski, tá? Largando da pole, tivemos recentemente aí o Jimmy Johnson em 2013. Largando top 5, aconteceu isso 72 vezes, largando top 10 99 vezes. Quer dizer, largar em março, a posição que você vai largar, não importa muito não, tá? 23ª posição para trás, aconteceu 7 vezes na vitória, tá? E o cara que pior, de mais longe largou e venceu, foi o Kurt Busch em 2002, largou na 36ª posição, tá? O cara que mais voltas liderou e venceu foi o Fred Lawrence em 64, liderou 493 voltas das 500 voltas disputadas, tá? E o cara que menos voltas liderou foi, e venceu a corrida foi o John Andretti em 99, tá, pessoal? Então, interessante aí. O recorde do qualifier do Joe Logano em 2014, 100.201 milhas, tá? Maior trocas de liderança são 33 em 2014, e a chegada mais apertada foi aquela em 2007, todo mundo deve lembrar. E Jimmy Johnson, né, chegou bem colado aí no nosso amigo Jeff Gordon, tá, pessoal? O maior número de bandeiras amarelas também foi 21 em 2007, tá? 21 bandeiras amarelas, pessoal, é muito bandeira amarela. Como eu costumo falar, tá, pessoal? O paperclip, né, que é o apelidado da pista aí de Marshall, tá? Eu costumo falar que Marshall e Talladega são iguais. Pode chamar, mas tá ficando louco, né? Como assim igual Talladega e Marshall? Talladega é um negócio pequenininho, os carros passam de 110 milhas por hora, Talladega os caras andam a 200 milhas por hora e lá tem acidente, a toró lá, mano, bate, né? Voa carro, voa roda. Não, você tá ficando maluco. Mas pessoal, tem assim, eu posso falar que é igual porque eles têm, Marshall e Talladega tem as mesmas, não características de pista, tá? Mas tem a mesma característica de corrida, tá? Por que característica de corrida? Acidente acontece a qualquer momento, pode acontecer a qualquer hora. Você ser levado por um acidente também é a mesma coisa, tá? Os big one acontecem e leva-se 20 carros. Pode ter ali na curva 1, por exemplo, um carro, dois carros, roda, fecha a pista, vem, você breca, e outro carro vem atrás e pumba, bate em você, e outro vai batendo. Isso nós já vimos várias e várias vezes acontecer em Marshall, tá? Você acaba tentando se desviar, acaba sendo atingido também por um carro que está tentando sair do acidente, tá? Então, assim, a dramaticidade da corrida realmente é igual Talladega, tá? As velocidades, tá? Eu tô aqui dentro de um contexto, tá, pessoal? Não sou louco também, tá? Mas dentro do contexto, Marshall e Talladega e Daytona, tá? Tem as mesmas características ali, né, na questão de corridas perigosas, tá? Tudo pode mudar, tudo pode acontecer a qualquer momento, tá? Basta uma rodada aí, basta o cara chegar um pouquinho pra lá. E temos também, né? Isso não acontece em Talladega, mas temos também em Marshall, que isso é clássico em Marshall, você frear seu carro com o para-choque do carro, do nosso para-choque traseiro do carro da frente, né? Do parceirão do carro da frente. O cara tá lá, você vem abusando um pouquinho mais da velocidade, você vai frear, você vai ver que não vai frear, que você faz tiro perto do breque, tá? Porque senão você vai rodar. Quando você breca, todo o peso vem pra frente. Se você ainda tá exercendo a direção, o que acontece quando você freia? Quando você freia o carro jogando a exercendo a direção, vai rodar. Então acontece, pessoal, tira o pé do breque e vai descansar o carro em cima do para-choque do carro da frente. É onde começa vários e vários acidentes aí na NASCAR, tá? Lá em, no mais falando, no paperclip, tá? Então, assim, a chance de você ser envolvido em um acidente é a mesma chance que você tem em Talladega de ser envolvido no Big One, tá? E a mesma coisa acontece, uma coisa difícil, uma coisa complicada também, tá? Lá em março, com certeza, vai ser uma coisa bem interessante, tá, pessoal? Vitórias, tá, por montadoras, tá? A Chevrolet tem 55, a Ford tem 27 e a Toyota tem apenas 6, tá? Vitórias aí do dono de equipe, a Rick Hendrick tem 23 vitórias, tá? Temos também a Joe Gibbs com 9 vitórias e a Richard Childress com 7, assim como a Roger Penske, né? A Penske aí tem 7 vitórias. Beleza, pessoal? Então, esses aí são os números de Marshall, então se prepare para a Marshall que está vindo aí no final de semana. A Xfinity vai descansar, não corre no final de semana, volta só semana que vem e no Texas, tá? E pessoal, o Yoko pode começar a ficar triste, tá? Porque quando a partir de semana que vem já vai sequência já, tá? Texas, Phoenix e Homestead. E as três categorias vão junto, então já começa a dar adeus aí para as categorias aí, mesmo porque as três vão juntas, tá? Em Texas, Phoenix e Homestead. E é reta final de campeonato, né? 2017 tá deixando sim saudade para nós aí, apesar desse monstro, desse playoffs aí. Mas fazer o quê? Nós amamos a NASCAR, eu amo a NASCAR e tô aqui toda semana aqui acompanhando as corridas, as notícias, tá, lá, lá, e realmente eu gosto muito da NASCAR, tá? Então, um forte abraço também pra vocês também, a edição tá acabando, tá? E voltamos semana que vem, quer mandar e-mail, quer falar comigo, arroba Leoguina lá no Twitter, Instagram, tá? Tem o Facebook também, Leonardo Portuguina, mas quer mandar e-mail pro podcast, leoguina@hotmail.com, manda lá, só no título coloca algo relacionado ao podcast Triwide, NASCAR Triwide, NASCAR, né, só Triwide, que eu vou saber realmente que é pergunta para o nosso podcast, tá? Não é meu, é nosso, tá pessoal? Então, forte abraço, cuide-se bem e até semana que vem.